rap sim. Aí, Elião, aqui tá PV assim. Os mano é tudo guerreiro, moro meu. Ha, decanta rap sim. Quem quer paz se contenta com o amor. Dos mano que colou, se é firmeza e assim eu vou que vou. A meu favor eu tenho meu senhor. A humildade me pensei quem sou. Quer sem terror, quer pra fazer canção. Prepare sua mente que é pra ter razão. Não pare, siga em frente, eu quero ouvir bom som. Quem sabe nossa gente ouve o que é bom. Eu sei que tem. Escuta bem, periferia não tem pra ninguém. A maioria exige quem? Sonoridade. Zé Paulinho classifica como malandragem. Os boy como viagem, nego véi como raridade. Pra cantar rap o irmão se compromete. Da vida e nunca se esquece que a favela é quem merece mais amor. Eu digo de uma forma geral: saúde, educação e moradia, moral, natural. Você querer ver os irmãos representar e os guerreiros superar. Mostrar que o rap tá no ar pra resgatar. Maravilha ver as minas frequentar. Aí, chega aí, chega aí, oh, chega aí. Pela paz vou que vou, aqui só trinca pelo amor. Tudo responsa quem colou, gostou. Conexão, a humildade prevalece toda mão. Apresento meus amigos, RHK, função. Sim, sim. Sou sangue bom. Agora sim, sim. É meu e função. Chique. Chique a produção. Agora sim, sim. Me curte na visão. Eu sei que tem. Sim, sim. Sou sangue bom. Vai lá! E agora sim, sim! É meu instrução! Chique! E disse a produção! E agora sim, sim! Negro, última missão! Vai! Favela chique na fita, na humilde com sua parte. Itapevi, Pirituba, Carapicuíba é verdade. Vem sem massagem com a arte, representando a favela, querendo a paz pro seu povo. De novo os loucos do morro, desce na fita os guerreiros, sintonia, brincando no som. Ixi, muito louco, ensinamentos foram vários. É Leoncia e Tom, hoje junto aqui, pra fortalecer na maciota os vagabundos. Vai, a esperança prevalece, zona oeste, a nostalgia. Ya, Militucas presente em nossas vidas. Rap chegando no sapato, de fato é chato pros críticos. Sente o ritmo, ouve, me fale, repara. Tipo 10 carro que passa, renova é o rap tocando. Isso é meu mano provando, que aqui ninguém tá moscando. Ameliano, vamos que vamos, vamo, tamo envolvido. Família nativa, na continuidade, vivendo pro rap, querendo a melhora através do som, pregando a paz, pra sempre na cena, fazendo a sua, marcando presença, conquistando o mundo, rap nacional. Sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim. Agora sim, sim. É meu e função. Chique. E disse a produção. E agora sim, sim. Negro, última lição. Eu sei que tem. Sim, sim. Só sangue bom. E agora sim, sim. É meu e função. Chique. E disse a produção. E agora sim, sim. Negro, última lição. Agora é eu, negro, útil, guinhonei. Nesse som dos nego velho, nosso rap veio resgatar. Pra mostrar pros guerreiros se ligar. Zona Oeste é a voz, eu vou cantar rap sim. Aí, preste atenção. Eu tô na sintonia com Elião Função. É, sempre focado, não vamos chegar, só sangue bom. Na pura calma, não exausto, nativo, estou fazendo merecer. Me esforçando, vou vivendo com disposição. Vou sim, só paz e amor, sem frustração. Pra somar caraca, Itapevi ter meus irmãos. Pirituba, assim que é, família RZO no som. Sim, sim.